Continua a aproximação, pistão no zero, reporte no marcador externo, baixado e travado. Pode falar. Via de Prandidona, atrasado o localizador, reporte estabilizado, tá? 3520. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Informo vento 170 graus, cono 3 nós. Confirme baixar travado. Afirmativo, agora para baixar travado, 3520. Ciente tráfego já avistado, continue a aproximação, aguarde pista livre, TAM 3520. Batido, aguardando pista livre, 3520. 606 no solo 57, libere a direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, no portão 8, na sua escuta, gol 606. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, com 13 nós. Gente, livre pouso, tá 3520. 123178? 178, cruzando o nível 200, chame Recife agora no 2685, alternando no 2545, 3178. 1285, 2545, boa noite, 3178. Solo ao 0200, libere a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia, portão 03, na escuta, 3520. Então, parte 2 aqui empurrando, isso está acionando os motores marcha lenta para um teste de manutenção. Acelerar o ATC. Chame o céu, Recife 1245, alternativo do evento. A gente entra em contato com o Infraero para fazer a coordenação e retorno dessa frequência. Ok. Autorizado o acionamento em marcha lenta, reporte no corte. Para qual gente? Zero cinco, benção 2000, via chegada Mari, 1019. 19, 2000, via Mari, noite. prossiga Rio 9642. Ok, é, ok, o teste, estamos com o motor desligado, tudo ok, muito obrigado pela atenção. Gente. Autorizado 2000 via chegada MAN, ajuste no 019. Descida via até 2019 na 7ª parte. Controle Salvador, boa noite. É o B43, está passando 190, mais informação Bravo. Boa noite, 643, desça para 2000, via chegada Bonfim, ajuste no 019. via Bonfim 19, Golfo 63. É via Paz 2000, foi autorizado, né? Afirmativo. Ok, obrigado. 2000, via. No 7, no 4, indicado. 240. Reduza para 210, número 2, 17 no 4. Tenente reduzindo, 17 no 4. No 7 no 4, sobre vetor para sequenciamento, direita na Pro 1 no 60, limite 6 milhas. No 60 Pro, no Cicro 4. Total 9908, Chefe da Brava, pronto para copiar Guarulhos, 360. 360 Guarulhos, aguarde cópia, o total 9908. Mais que eu escuto. Obrigado. Sétimo 4, reassuma na proa de Duna, reporte estabilizado o localizador. Sétimo 4. Sétimo 4, proa de Duna, reportarei estabilizado. Reduza para 180 mais. Reduzindo para 180 nós, 643. 05, complete, chame a torre agora, 118 meia dúzia. Obrigado, obrigado. Torre Salvador, voo 1805. Voo 1805, tráfego avistado, confere visual, baixado, travado. Afirmativo. Voo 1805, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1970 graus, com no zero nós. Eu posso estar na zero, vou 1805. Total 9908, cópia. Sim, senhor. Total 9908, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da pistão no zero, com curva à direita, subida gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.35, transponder 5176. 3-0 para Guarulhos, uniforme Whisky 58, decola pista 1-0 com curva direita, na gole Gonza, 19-35 é o controle, 5-1-7-6 no transporte total, 9-9-0-8. Correto, pátio 3, chame pronto para o pushback e acionamento total 9-9-0-8. Pronto para o pushback e acionamento total 9-9-0-8. Autorizado, chame táxi. Maria Paulo Táxi, 0-8. Chame torre 1-8, decimal meia dúzia, gol 1-7-4. Sete meia, boa noite. Salvador, boa noite, tá? 3520, autorização para Caju, nível de 190. Tá 3520, copia? Copia. 3520, autorizado Aracaju, 190, via Golf 677, decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, frequência do controle 119.35, transponder 5406. Afirmativo, 190, autorizado Aracaju, via Golf 677, decola da pista B, com curva esquerda, Puca, Aracaju, 3935, controle 5406, transponder 3520. correto, chame pronto, portão 03. Boa noite, 05, solo 20, direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reportado para ingresso na Juliette, não é 05. É Salvador, boa noite, aeroporto call 158, send 11, we'll be ready, 15 minutes to Lisboa, flight level 370, information bravo. Portugal 158, standing by flight level 370 to Lisboa. Copy. Daniel, Bono 714, você está no baixo trabalho. Bono 714, tráfego avistado, vento 160 graus, com 10 nós, autorizado pouso pistão no zero. Autorizado pouso no zero, Bono 714. Salvador, Portugal 158, we request flight level 350 for cruise. Ok, flight level 350 to Lisboa, right to copy. Right to copy. Portugal 158, clear to Lisboa, flight level 350 via Uniform Whisk 50 until Mossoró position, after upper November 866, then accord your flight plan route. Departure runway 10, after left turn. Momo, departure gebit transition. Salvador approach control, frequency 119.35, squawk code 5405, Air Portugal 158. Portugal 158, clear to Lisboa, flight level 350, upper whiskey 50 until Mossoró, then upper November 866. Flight land route, departure runway 10 with left turn, Momo departure, gebit transition, frequency departure 119.35, squawk 5.